Foi isso que a igreja teve que entender em Atos 15. Começou um monte de gentios se converterem. Começaram a se converter e chegaram alguns judeus. Alguns homens desceram da Judéia, Atos 15:1, para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Se pegaram no pau, é isso que quer dizer ali. Paulo e Barnabé ficaram revoltados com aqueles judeus. Pô, se converteram, tem que se circuncidar. Onde está isso no ensino de Jesus? Onde está? Foram homens que tinham uma forma, né? Porque para eles, para pertencer ao povo, à linhagem de Deus, tinha que ter a circuncisão. Mas o estabelecimento da graça, como diz lá no versículo 10, então por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar de modo nenhum? Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Ali Paulo e Barnabé, eles tinham já a revelação de Deus, que Deus estava trazendo uma dispensação para aqueles povos, para aquela estação, para aquela outra gente que era separada do que a igreja de Jerusalém experimentava, porque a igreja de Jerusalém eram convertidos todos dentro do judaísmo, a maioria deles que foram recebendo a palavra, a graça e aprenderam a viver diante do Senhor, debaixo da palavra e do poder de Deus. Mas eles pensaram que toda a sua herança tinha que ser continuada. Todas as suas formas de vida, de santidade, de costumes, disso, daquilo, tinha que se perpetuar, mas não. Não era assim que Deus queria, porque a revelação de Deus continuava. Então aqui está o Evangelho do Reino de Deus, no centro. Colocado por Deus, instituído por Deus. O que é o Evangelho do Reino de Deus? É verdade, é amor, que nos leva à santidade e que nos leva à presença de Deus. Este é o cerne do Evangelho do Reino de Deus. Aleluia! Está, foi estabelecido pelo próprio Jesus, colocado sobre os seus discípulos, o Evangelho do Reino, que leva as pessoas a serem transformadas na sua essência, no seu coração. Isso foi transmitido primeiramente para os judeus, Evangelho do Reino judeus. Algumas coisas do judaísmo estavam em contato com esse Evangelho do Reino, mas o Evangelho do Reino era maior. Depois os gentios aqui embaixo foram sendo alcançados pelo Evangelho do Reino de Deus. Os judeus pensavam que para chegar no Reino de Deus, na eternidade, na graça, tinha que, todo mundo aqui tinha que passar pelos costumes, por isso, por aquilo. Mas os discípulos entenderam, e aqui depois os irmãos leiam. Com muita graça esses discípulos entenderam, não, algumas coisas são boas, como, né, se abster da prostituição, não comer animais sufocados, não comer animais sacrificados, vocês se abstenham dessas coisas, mas o resto, galera, vocês estão recebendo o Evangelho do Reino de Deus e da graça. E receberam. E chegou até nós, aqui no Brasil, depois Europa, da Europa para o Brasil, para as Américas, já totalmente diferente, mas com a mesma essência. Tudo que foi transferido, tudo que Lutero recebeu, tudo que ele proclamou naqueles primeiros dias do seu ministério, era exatamente a volta para a verdade, para o amor, para a santidade e para a presença de Deus. Isso continua, continua. Nós podemos voltar para a palavra de Deus, lá em Atos 10, vemos um outro homem que estava lá. Era um gentil, não tinha nada a ver, talvez com o judaísmo, a não ser estar na Galiléia, estar ali, né, perto da Galiléia, em Cesareia. Mas Cornélio estava ali, também era um homem reto, temente a Deus, um romano, grego-romano, que recebeu revelação de Deus através do Senhor Jesus. E Pedro foi lá, Deus preparou Pedro. Deus sabia que aquilo era difícil para Pedro. Mas Deus preparou Pedro, disse, deu uma visão: olha, Pedro, está vendo todo esse negócio aqui que parece mundo? Coma. 3 vezes Deus mostrou aquilo. para Pedro. Deus não queria que Pedro comesse coisas imundas. Deus estava dizendo: aquilo que vocês consideram impuro, podre, são coisas que eu estou santificando, são coisas que eu estou resgatando, são coisas que eu estou transformando. Eu tive aqui em Belo Horizonte uma experiência muito forte há dois anos atrás. Vocês estavam comigo, uma grande parte, quando nós fomos lá na caverna do Adulão. Quem estava comigo aquela noite? E nós fomos lá tocar e cantar e ministrar. E eu olhei para aquele povo entrando. A caverna do Adulão é onde estão os trash, que tipo de gente é aquela? Underground. Os underground é uma outra cultura, irmãos. Deus quase que teve que me dar uma visão igual deu para Pedro. Não considere imundo, porque eu comecei a olhar. Entrou uma guria, ela não tinha mais onde pendurar piercing. Era piercing por tudo quanto é lado. Piercing até aqui no pescoço, e toda tatuada, toda. Eu olhei para aquilo, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Meus filhos, minha sogra. Isso, para começar, né? Juntar vocês, fiquem aqui atrás, né? Meio que, e discípulos, fiquem aqui em volta, por favor. O que eu estou fazendo aqui? Mas vocês lembram quando nós conversamos louvar Geraldo? Aquela galera toda chorando diante de Deus, prostrada diante do Senhor, e ali o Senhor me deu: o meu Deus é eterno, eterno, eterno, o meu Deus é... Ali Deus me deu esse cântico, atentando nós para as coisas eternas. A essência de Deus na vida da igreja é algo eterno, amados, aleluia, que as formas desse mundo vão mudar, até os nossos filhos. Eles mudam. Nós não estamos vendo, mas eles têm outras formas. Já dentro da sua maneira de ser. Esses dias eu peguei o iPod do meu filho, ele estava... Eu disse: o que você está ouvindo? Né, que um pai que grava disco sempre tem a expectativa que seu filho esteja ouvindo, né? As suas músicas, né? O seu louvor bonitaço, aquilo que você produz. E ele estava ali: One Way, Jesus, you are the only one that I could live for, One Way. Eu disse: você está ouvindo? Pai, eu entendo tudo, está aqui, ó, eu sei cantar. Canta todas as músicas do Hillsong, decore e salteado. Tem as formas. E as subculturas que estão dentro desta igreja, nós temos crianças, adolescentes, que têm uma outra linguagem, irmãos. E às vezes a maneira que nós estamos enfocando o evangelho do reino de Deus não está atingindo a vida dele. E tem que ter a própria linguagem. Glória a Deus pelo trabalho das crianças, pelo teatro. Procurem, Deus vai dar para cada igreja, Deus vai dar para cada estação as formas que Deus quer desenvolver dentro da vida da igreja. Mas não fiquem nelas, irmãos, deixem as formas irem mudando debaixo dos princípios da verdade, do amor, da santidade e da presença. E assim, e por causa disso, graças a Deus, irmãos, que esses discípulos, porque se eles tiverem dito não, circuncida todo mundo, o evangelho não estaria mais aqui no Brasil, e iria se perder. O circunciso, ou faz isso, faz aquilo, não. O evangelho da graça, irmãos, o evangelho do reino, ele é muito mais profundo. Ele mexe com a essência da nossa vida, do nosso coração. E quando ele impacta verdadeiramente, a força da essência é quando ela impacta verdadeiramente o nosso coração e a nossa vida, tudo muda de dentro para fora. As formas são coisas que promovem mudanças de fora para dentro. A essência é o que promove mudança de dentro para fora. Isso tem que estar fixado no nosso coração como igreja. Por isso que tudo quando nós fizermos e produzirmos, todas as formas que Deus tem nos dado, e eu estou dentro dessas formas, meu violão é uma forma, a música que Deus tem me dado, o estilo de música, de escrever, disso, daquilo, tudo que Deus tem nos dado, são formas, do Asaf, do Sóstenes, já é diferente da minha, a sua forma, o seu formato, que Deus tem te dado para você levar as mesmas verdades. A Ana Paula, diferente. O Pedro do Borel, quem conhece Pedro do Borel? É com sambão, mas é como aquele povo entende, é a música do Borel. Serve para o projeto Adoradores, irmãos, vamos louvar. Pega o surdão, incomparável, tu és, incomparável, vamos lá, Sócines, é agora, para lá. Não é. Nós estamos menos de 1.000 quilômetros. É uma cultura totalmente diferente. Vocês vão se escandalizar. As irmãs aqui vão se levantar devagarzinho. O que, que é isso? O que, que eu estou fazendo aqui? E vai embora. Mas a essência é a mesma. A essência de vida. Amém. Amanhã nós vamos falar sobre o que é eterno. O que é perecível e o que é eterno. Dentro das culturas, aleluia, e da cultura do reino de Deus, amém. Deus abençoe os irmãos, pastor. Vamos ficar de pé, irmãos. Oh, Espírito de Deus. Quero aprender a identificar o Senhor na vida dos outros e amar os outros por causa do Senhor e não por causa das formas. Talvez eu tenha, por causa de preconceitos, feito acepção de pessoas, discriminado alguém por causa da forma dele. Ensina-me, Senhor, a prevalecer na essência. Ensina-me, Senhor, a passear, transitar por formas novas que o Teu Espírito quer trazer à minha vida. Talvez a Tua forma de orar, a Tua forma de cantar, possa ser mudada. Senhor, talvez queira mudar. Você acha que não? Peça ao Senhor: Senhor, muda a minha forma. Usa a mesma forma, mas, Senhor, inunda-me da Tua essência. Mais de Ti, Senhor. Mais de Ti, Jesus. Dá-me formas novas para chegar aos meus vizinhos, aos meus familiares. Peça a Ele, irmão. Dá-me forma nova, Senhor, de demonstrar o Teu amor lá no meu trabalho. Ou então me faça usar aquelas formas tão simples, tão arcaicas aos nossos olhos, mas que transmitem a essência com eficácia. Faz isso conosco, Senhor. Espírito do Senhor. Vem sobre nós nesta noite. Levante as tuas mãos. Levante a tua voz. E proclame que o Senhor nos dará formas novas de servi-lo, de proclamar o Evangelho. Está fazendo isso conosco através da televisão. Fará isso conosco nesse novo auditório. Novas frentes de atuação nesta cidade, como ministério, como igreja. O Senhor nos dará formas novas de alcançar outros povos, de ir aonde nós não vamos fisicamente, com a oração, com os missionários, com o sustento. Espírito do Senhor. O Senhor está nos permitindo usar uma forma nova pela televisão. O Senhor nos deu uma forma maravilhosa, o teatro. O Senhor nos dará tantas outras formas tão preciosas de levar a essência, o conteúdo. Ore ao Senhor e peça ao Senhor para que a tua forma não seja empecilho. Para que a nossa forma não seja empecilho. Que possamos verdadeiramente, nesse tempo de celebração, renovar diante do Senhor uma aliança, uma disposição de ser usados por Ele, Ele fluir através de nós, de todas as formas que Ele quiser. Convido você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Nós vamos cantar juntos, nós vamos declarar juntos: eis-me aqui, Senhor, muda a minha forma de pensar acerca de tudo aquilo que o Senhor quer mudar. Muda, Senhor, a minha vida. Toca a minha vida. Inunda-me de Ti. Porque eu quero, Senhor, em nome do Senhor, ser usado pelo Senhor. Convido você a levantar a sua voz, meu. E selar esta palavra como a resposta ao Senhor. Espírito do Senhor, faça na minha vida toda mudança de forma que for necessária. Acrescenta a minha vida toda forma necessária. Mas, Senhor, para que a Tua essência, o Teu conteúdo, seja cada dia maior, verdadeiramente cada dia maior dentro de mim. Tua presença, Tua verdade, Teu amor, Tua unção, Tua graça. Eu quero me equivocar com formas, eu não quero valorizar formas, eu não quero correr atrás de formas, eu quero correr atrás da essência. Então muda em mim aquilo que for necessário, acrescenta a mim tudo o que for necessário, e glorifica o Teu nome, Jesus. Glorifica o Teu nome, Jesus. Aleluia, Jesus. Segure a mão do teu irmão e ore com ele. Nós queremos juntos declarar, Senhor. Nós nos colocamos diante do Senhor para tudo aquilo que o Senhor quer fazer neste novo ano, Senhor. Senhor, aqui está a tua igreja. Aqui está parte deste rebanho que o Senhor nos confiou. E nós declaramos em nosso nome, em nome desta igreja, que o Senhor nos tem para usar a nossa vida como o Senhor quiser. Amém. Da forma que o Senhor quiser. Amém. Mas nós entendemos e renovamos esta aliança. Nós queremos a Tua unção, Tua graça, Teu amor, Tua verdade, Tua presença, Senhor, na nossa vida. Senhor, incendeia-nos para um novo ano de vida em que nós possamos ver e que nós possamos experimentar cada dia mais do fluir da Tua verdade, do Teu amor, da Tua graça, da Tua unção, do Teu poder, da Tua presença, Senhor, de inúmeras formas nesta cidade. Vamos entrar com a rádio na internet, que o Senhor use essa forma. Vamos ampliar o Ministério do Teatro em outros lugares com o DVD, que o Senhor use estas formas. Vamos entrar num novo lugar, num novo auditório, novas estratégias na cidade, que o Senhor use estas formas. Senhor, nós vamos em nome do Senhor, mas que nunca nos falte o conteúdo, a essência, porque não nos interessa formas vazias. Nós queremos, enche-nos, Senhor. Enche-nos cada dia mais de Ti. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, Senhor Deus. Amém. Você pode virar para o seu irmão e dizer a ele: você é uma forma muito bonita, mas você tem a essência do reino. Dentro de você tem um conteúdo muito mais bonito. Jesus, Jesus dentro de você.